Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Excepcionalmente hoje, o Musicália foi para o ar às 21h30 e está-lhe a fazer companhia até bem perto das 22 horas. Ora, hoje vamos falar de Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, que foi um cantor, atualmente ainda está no ativo, um cantor italiano que já tem quase 30 anos de carreira, completa no próximo ano 30 anos de carreira. Ele começou bem cedo. Ele nasceu em 1963, a 28 de outubro, já portanto quase a completar 47 anos. Ora, mas dizia eu que ele começou bem cedo, desde os 8 anos, começou a dar nas vistas. Começou a dar sinais do seu gosto pela música e começou a tocar guitarra aos 8 anos. Ora, em 1984, venceu o Festival de San Remo, que, para quem não sabe, é o mais importante evento musical na Itália e que contempla os melhores artistas. Ele ganhou em 1984 como uma nova voz, no mundo da música, com apenas 21 anos. Com 23, Eros Ramazzotti seria então o vencedor absoluto deste festival em 1986. O seu sucesso só seria consolidado com o lançamento de Un'altra te, música que chegou a praticamente todos os tops europeus em 1993 e que, sendo então, catapultou no fundo para a escala planetária no sucesso. Ora, mas não ficou por aqui, teve outras tantas vitórias, outros tantos sucessos de que lhe falarei mais daqui a pouco. Duetos, discos, enfim. Esteve aqui em Portugal em 2001, na promoção do seu disco que lançou em 2000, Stile Libero. E foi, sem dúvida, um grande artista, ainda hoje é um grande artista, embora hoje já não tenha tanta expressão como teve há uns anos atrás. De todas formas, promete. Vamos lá ver o que é que ainda fará Eros Ramazzotti. Eros Luciano Ramazzotti, que gravou um tema, que também vamos ouvir daqui a pouco, um tema que interpretou numa festa, digamos assim, dedicada a a Luciano Pavarotti, em 1998. Ora, vamos abrir a emissão de hoje, precisamente com Un'altra te, música que o catapultou para o sucesso, e depois Più bella cosa, uma música então que vamos escutar também daqui a pouco, logo depois de Un'altra te. Infelizmente não lhe pude trazer foco nel foco, mas quem sabe um dia surge essa oportunidade. Vamos à música! A emissão de Musicália começa agora. Com gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni che in un altro viso cogliere non so. Quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. Con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi diavolati degli umori miei. Gelosia, anche se poi era forse più la mia. E mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati. Quindi su di te. Servirà di più per dirtelo ancora. Vamos ouvir mais dois temas deste intérprete que, aliás, manteve-se sempre nas suas origens, ou seja, interpretando músicas em italiano. Não foi o único, aliás, os italianos têm muito esta resistência, e ainda bem, estou agora a lembrar de três nomes para além, aliás, quatro nomes: Laura Pausini, Andrea Bocelli, Tiziano Ferro, Gianni Morandi. Nomes que mantiveram então a sua língua mãe nas suas cantigas e levaram a música italiana então muito, muito longe. Ora, vamos então ficar com mais dois temas, dizia eu. O primeiro chama-se Más bello que este amore, e depois a música, uma música que levou de certa forma a um grande sucesso também. Se bastasse una canzone, música então que vamos escutar antes da minha última intervenção. Vamos à música, até já. Quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. E quando non si fa capire, è un universo tutto ancora da scoprire. A volte è un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna, può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Oh, questa carica interiore che si accende, se solo di nascosto quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio. A volte è così evidente che non gli importa dimostrarsi alla gente. Ma che bello questo amore ad ogni modo, per quello che ti dà, per come bello questo amore.

E é assim, ouvinte, que chegamos ao final de mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Vamos fechar as portas por hoje com um tema, com mais um de Eros Ramazzotti e que se chama La Música Es. Esta música foi interpretada, teve a participação especial de Andrea Bocelli, tal como Più Bella Cosa, I Can't Stop Loving You, que também teve a participação especial de Tina Turner. Mais tarde, Siamo Noi, música que gravou em 2000, do álbum Stile Libero, se está correto, e que também teve a participação de Cher nesse seu trabalho com essa música Siamo Noi. É assim então que fechamos as portas com esta melodia, La Música Es, de Eros Ramazzotti. Eu estou de volta amanhã, à mesma hora, 20, e aliás, à mesma hora não, às 20h30, para mais um Musicália. Foi um prazer estar consigo, fique bem e até amanhã. Musica è mirar hacia lo lejos dentro de ti mismo. La luz en un reflejo al fondo del abismo. Es la inmensidad del cielo azul. Sé que todo en torno a mí, música es la danza regular de tu pecho respirando junto a mí, la fiesta de tus ojos siempre que me miras. Cuando ríes, tú, tan solo tú, y la armonía que te mueve, te escucharé por ser tan solo para mí. Por mí. Música é.

musical.